por eu saber que tudo isso me mostra o caminho que leva a você. Coração vai pulsar de amor. Conquiste quem você ama. Namoro no Rádio. Com Chaguinha Rodrigues. Rádio Xinguara. É muito mais rádio. Indiscutivelmente a melhor. Chaguinha Rodrigues, tocando só as melhores. Comunicando, Pitulo Cardoso. Muito bem, beleza, maravilha, é, já estamos de volta. Alô, alô, Chaguinha Rodrigues. Ah, apareceu. Como é que você tá, Rodrigues? Como é que tá sua vida? Eita. Vamos lá então, Rodrigues. Olá, de volta com você, meus amores. Tarde gostosa, especial. Já quase chegando ao fim do programa Namoro no Rádio. É, tá quase, isso? Já, né, Rodrigues? Já temos o sorteio. Antes, porém, vamos tocar a música da Dona Regina, né? Qual foi? Que não foi tocada ainda, Amado Batista, lá pelos anos 70. Ah, é verdade, né, rapaz? E deixa eu me ver aqui se tem mais participações, né? Que temos mesmo, sim, claro. Iraci Tá nos ouvindo? Só que Iraci não pediu sucesso, né, Iraci? Lá pelo obrigada, minha 70, amiga. Rodrigues. Sim, Iraci pediu aqui como ouvir aqui, Pitula, pediu aqui. Chaguinha, como faço para ouvir a rádio? Mandei já aqui o aplicativo. Já tá ouvindo, minha amiga Iraci, abraço. Temos aqui um áudio, Pitulo. Ah. Pode pôr aqui? Pode arrebentar aí, arrebenta o trem. Oi, Chaguinha, boa tarde, Pitulo. Aqui é a Aline, canta a música de você. Ô, Chaguinha, o que é, Pitulão? Oxi. Ei, Rodrigues, calma. Essa é a nossa amiguinha. Calma, Rodrigues. A Aline. Aline? Aline, filha da Maria Antônia, não é isso? Lá da Rua Ouro Prata. Ah, é? Alô, Aline, ó. Beijo pra você, menina linda. A nossa ouvinte do, Mirim, Pitulão. Do tio Pitulão. Rodrigues, coloca esse áudio pra ver, Rodrigues. Esse áudio é top demais. É top, Pitulão? Esse áudio é top. Gostou, Pitulão? Gostou, Pitulão? Ó, amei. Ó. Oi, Chagrinha, boa tarde, Pitulo. Aqui é a Aline, canta a música de você. Ô, Chagrinha, o que é, Pitulão? É, Pitulo, nós temos a música, é? É, uai. Canta a música de vocês. Você não sabia, não, uai? Nós estamos famosos agora, uai. Nós temos a moda aqui. Nós temos até uma música, né, Pitulo? Ora, se não. Eita. Você acha que nós estamos fracos, rapaz? Tá vendo? Ora, não tô dizendo. Rodrigues, eu vou colocar aqui a música aqui. Já tá aqui já na agulha, viu, Tomás Batista, lá pelos anos 70. E vou colocar aqui a música da qual é o nome dela? Aline. Aline, né? É, Aline. Ela quer ouvir a música do Pitulão da Chaguinha, né? Ô, Chaguinha! O que é, Pitulão? Aí ela quer ouvir essa música aí, ó. Oi, tá vendo? O nome da música é, deixa eu ver aqui. É João e Maria, calma aí. Segura aí, Rodrigues. É isso aí, meninas e meninos, meus amores, olha só aqui, ó. Já estou aqui com os papéis, com o nome de quem participou até agora, tudo preparadinho aqui. A gente vai sortear já já, depois desse pedido musical aqui da nossa amiga Aline, a gente vai fazer o sorteio, depois de rodar a música também de Amado Batista, lá pelos anos 70, para dar tempo de você vir até aqui na rádio buscar a sua caixa de bombom hoje, viu? Tá bom? Hoje. É, somente hoje. Se você vir buscar... Você já sabe, né? A gente vai fazer um sorteio pra você, né? Porque a gente tem o programa só no domingo mesmo. Não é no decorrer da semana. Então, busque aqui conosco a sua caixa de bombom. Você que for o felizardo ou a felizarda. Tá bom? Então, beleza. Rodrigues, vamos lá, então? Vamos. Com a música da Aline. A música do... Ô, Chaguinha... O que é, Pitulão? Pronto? Verdade. Vamos lá, então. Música linda, Frank Aguiar. E a música João e Maria. Agora é que é o contrário, né? Frank Aguiar. E a música... Ó, oh, Chaguinha. O que é, Pitulão? Segura aí, meu povo. Segura, Chaguinha. Chaguinha, o que é, Pitulão? Ô, Chaguinha, o que é, Pitulão? Maria, me dá cá esse mantelo, esse pedaço de talo, essa dança, essa bonita. Maria, me dá cá essa enxada, essa coisa da onjada que eu quero rebolar. Ô, Chaguinha, o que é, Pitulão? Ô, Chaguinha, o que é, Pitulão? Maria, se levanta, vai ligeiro, prepara a minha pisada, que isso aqui vou trabalhar. Bote água fria na batinha, rapadura do farinha no jejum pra jejuar. Hoje o ovo não esquece do milho pra o fubá, o feijão e a mistura pra morte nós amassar. Que ao depois o lasca lenha pro fogo não se apagar. Que ao depois o lasca lenha pro fogo não se apagar. Ô, Chaguinha, oh! Cadê você, mulher? Frank! Tô aqui, Pichulo. Tá aí. E cadê a Aline? Tá lá ouvindo? Tá do outro lado nos ouvindo. Então segura aí, Aline. Segura a coisinha do tio Pitulão. Segura. Abraço, Aline. Se você ainda quer morar comigo, vem depressa, vem sorrindo. Eu te levo para onde o sol mora. Todo dia, toda hora. Adoro você. também. Alô, alô, alô, Aline, meu coração sertanejo, minha flor de flamboyant, é minha última coca do deserto do Saara. Aline, a bala que matou John Lennon, né, Rodrigues? Tá bom já, né? Tá bom. Já ouviu aí a musiquinha já do Ô, Chaguinha, o que é pitilão? Já ouviu já, né? Muito bem, minha amiguinha. Beijo pra você, viu? Obrigado aí pelo carinho com a nossa pessoa, tá bom? Alô, alô, rainha do rádio. Vamos de música então, Rodrigues. Oi, Pitulo, temos áudio aqui no ar, né? Participação. Vamos pôr esse áudio aqui já. Vamos lá, então, novamente, aí. Né? De vamos novo. Lá. Eita, nós. Oi, Chaguinha, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui na escuta, viu? Ouvindo o seu programa. E estamos bem. Muito em breve iremos aí, viu? Visitar vocês e a gente tratar do nosso casamento, né? Deus quiser, logo, muito em breve estaremos aí. E coloca o meu nome no sorteio aí, Chaguinha, viu? Eu do Adão, tá bom? Tá ouvindo, Pitulo? Essa é a nossa amiga, a que está junto com o Adão hoje, a Carmelita. Carmelita, no que caso se que... conheceram no programa Namoro no Rádio, no primeiro programa Namoro no Rádio, viu? No primeiro dia já se conheceram e estão junto e estão se preparando, se organizando para o casamento. E ela já mandou o convite aqui, viu? Já, Rodrigues? O áudio aqui, Pitulo. Pois é, no caso, eles vêm aqui na rádio, né? E depois eles vão vir aqui na rádio, no estúdio, ao vivo e a cores. E sobre o casamento, já organizar tudo. Alô, alô, doutor! Alô, doutor Sebastião Ugni Leal. Alô, doutor Sebastião, meu irmão. Proprietário da Rádio Xinguara M. Prepara aí, meu irmão. Prepara aí, tira aí a cobra do bolso. Não, não é cobra, não. Você tira aí o escorpião do bolso, viu, filho? Agora você vai pagar o casamento. Já estão se preparando aqui a Carmelita e o Adão. O primeiro casamento do programa. Um ano de programa Namoro no Rádio. E graças a Deus já vai acontecer o primeiro casamento. Para o pessoal saber, para os ouvintes que estão do outro lado do rádio sentirem, verem e assistirem com os seus próprios olhos que... Esse programa é no duro, viu? É de rocha mesmo, é de verdade. Não é brincadeirinha, não é trelelê, não, tá bom? O trem aqui é de com força, Rodrigues. O trem é de com força. E já tem um casamento encaixado aqui. E você que tá participando, que pôs o seu nome, seu perfil à disposição, só tem a ganhar, viu? Eu torço por vocês, que você encontre o teu par perfeito, a tampa da tua da tua panela, e aquela perna para tu enroscar à noite, aquele braço para te abraçar nas madrugadas. É muito top. E você não vai ficar sozinho, você não vai ficar sozinha. A tua hora vai chegar. Igual chegou a hora aqui da Carmelita e do Adão, que estão dando certo, estão super bem, graças a Deus. Uma união abençoada por Deus. E já decidiram se casar. E você que está nos ouvindo, daqui uns dias você vai ouvir eles dois, o casal, aqui no estúdio, viu? Na rádio, já organizando, já marcando a data do casamento. Muito tá vendo, bem, Pitulo? Rodrigues. Não, isso é muito bom. Bom demais da conta aí. E o melhor da história, porque eles vêm aqui, né, Rodrigues? É o melhor da história, né? Isso, eles vão vir aqui, vão vir aqui no estúdio. Isso. Vamos ter vamos prosar aqui, trocar aqui uma ideia, conversar com esse povo. Né? Certeza. Tirar aqui umas fotos desse pessoal com nós aqui. E vamos divulgar aí nas redes sociais, né? Guarda de recordação, mãe. É mesmo. Rodrigues, essa moda aqui, vamos? Ó. Minha mistura. Lembrei, sabe de onde agora que eu lembrei? Lá da Vila Pagnocello ontem. Ah, da festa. Ó. Da festa da quadrilha. Eita, coisa boa, Rodrigues. Eita, verdade, Pitulo. Muito bem, então. O que você ia falar, Rodrigues? Um áudio aqui, vamos pôr esse áudio lá, aqui no vamos ar. Lá. Muito obrigado, Pitulo Chagrinha. Aqui é a Aline. Meu pai tomou orgulho. Olha, a Aline tá agradecendo, Pitulo, que nós cantamos a música que ela pediu aí, né? A música. Não ouvi direito, não, Rodrigo. Deixa eu ver. A nossa música, Pitulo, ela queria ouvir. Deixa eu ver ela aí. É, deixa eu ver a Aline. Aline tem a voz. Muito obrigado, Pitulo Chagrinha. Aqui é a Aline. Meu pai tá orgulhoso. O pai o quê? Tá vendo, Pitulo? Eu vi lá o pai ficou orgulhoso, é isso? É, o maior orgulho da filhinha, da filhota. Ah, tá certo. Da filhota Aline é o Flamenguinho, viu? Ah, o Flamenguinho. Alô, alô, Flamenguinho. Alô, alô, minha amiga Maria Antônia, a Aline também. Abraço pra vocês. Viu? Rodrigues, muito obrigada aí pelo carinho. Vamos lançar aqui um desafio aqui? Ah. Alô, Aline. Aline, você tá convidada, viu, Aline? Alô, papai e mamãe, traz a Aline pra cá, domingão. Traz a Aline pra cantar. Aline pra cá. Ela vai cantar junto com a Chaguinha. Eu vou falar assim, ô, Chaguinha e Aline, vocês falam essas duas juntas. O que é, pitulão? Como é que é? Você topa, Aline? Rodrigues, vamos ensaiar aqui? O Flamenguinho vai fazer. De... Alô, alô, Maria Antônia, é. Os pais responsáveis pela Aline. É, vai trazer a Aline aqui no estúdio no próximo domingo, é. Né, Pitulo? Para a Aline cantar um trio aqui, né? É, vamos vai fazer ser o trio. Vamos gravar um vídeo, um vídeo, e eu vou cantar aqui junto com vocês. Vamos ensaiar aqui, Rodrigues. Vamos fazer de conta que você tá aí junto com a Aline. Ah, tá bom? Tá. Deixa eu colocar a moda aqui da Rodrigues aqui, ó. Calma aí, ó. Pera aí, ó. Vamos lá. Vou fazer de conta que ela tá aqui, Aline. Eu vou falar, ô, Chaguinho e Aline, você arrebenta aí o trem. Ó, segura aí, ó.